passado, buscando o futuro. Hoje eu me encontro dentro do escuro. Tudo que eu faço quase não tá bom. Vou levar pra longe o meu coração. Do teu leite eu não vou mais. Quero tomar, vou me guardar. Vou me amar, se eu me prender. Se eu te perder, vou sofrer. Não me espera, tô de boa. O que me resta é uma gota. Melodias e batidas. Algum refrão sobre a vida. Talvez um dia você vá me escutar, yeah. Talvez um dia você possa parar pra pensar no que rolou. Foi só passado que sobrou. Agora é caco. Não vá chorar quando descobri que eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Planos por baixo dos panos. Olha só o que sobrou. Analisa os fatos. Separamos gatos dos sapatos. Nada mais me faz querer viver. Se não for viver perto de você. Mas eu me machuquei. Ainda tô mal sem você. Eu não sei se eu fico normal. Tive na city, tive que me conter. Na lombra do leite. Seu beijo é veneno. Me mata por dentro. Mas é tão singela, tão bela. Na carne exposta no sereno. Tão diferente, por isso é bom. Seu dom é mentira. Paz que eu não tenho, desenho você no meu caderninho. Com rosas e leites, com cores e riscos. Olha o seu sorriso, riso tosco por bobeira. Me lembra de nós numa sexta-feira. Saudade se fez presente nessa estrada de pétalas. Suas células na minha forma um colar de pérolas. Um colar de pérolas.